alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menina. Alô, menino. Ô, gente. Chega pra perto. Ah, isso aí. Se abolete, se aproxegue. Afinal de contas, a partir de agora, você sabe que tristeza, ó. Afasta essa danada. A partir de agora é só alegria. É só alegria. Ei, um beijo pra você, menino. Um abraço pra você, meu amigo. Aonde quer que esteja, tudo de bom, felicidades, viu? Então, vamos com o nosso programa Maurício Fares, trazendo já uma carta destaque. Hoje também uma carta bonita que eu vou trazer. Eu já dei uma olhadinha aqui. É uma cartinha legal. Também vamos ter muita música bonita, igual essa que vai começar o nosso programa. Olha, Bruno e Marrone, Fruto Especial. Roda lá, menino, porque você também é muito especial, viu? Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo. Atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata, num segundo ela relata que o meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. O puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem. Igual a você não há ninguém. Alto astral, te amar é um bem que apaga qualquer mal. Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo. Atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar te ver dentro do meu. Minha pupila dilata, num segundo ela relata que o meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. O puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem. Igual a você não há ninguém. Um alto astral, te amar é um bem que apaga qualquer mal. Olha, gente, a minha carta destaque de hoje é uma carta interessante, viu? É uma cartinha legal. Essa carta aqui veio, quer dizer, eu digo que é interessante, legal, mas não é nem tanto, não é tão legal assim, porque na verdade a história é um pouco triste. A história que deixa a gente assim. Mas é uma carta interessante que quantas e quantas famílias, quantos e quantos lares não passam pelo mesmo problema. Então, é a carta da Mãe Desesperada de Rolim de Moura, em Rondônia. Daqui um pouquinho eu vou trazer essa carta aí como carta destaque, tá bom? Então, fique atento, fique ligado. Já eu rodo aí a nossa carta destaque de hoje. Mas agora, quem vem aí pra cantar, sabe quem é? É o Barros de Alencar, Soleado. Vamos nessa, menino. Roda lá a música. reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os mortos por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Ei, Chico Xavier, que nos deixou um legado aqui de mensagens para reflexão, mensagens de otimismo, coisas lindas. A minha amiga Camila Oliveira, ela fez uma postagem aqui do Chico Xavier, dizendo o seguinte: procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Então a gente nunca deve ficar culpando o destino, culpando as pessoas por algumas coisas que acontecem com a gente. Nós é que temos que correr e descobrir o nosso próprio caminho na vida. Isso aí é uma mensagem de reflexão do Chico Xavier. Muito bom, né, Camilo Oliveira? Obrigado, menino. Eu aproveitei aí a sua postagem para fazer esse brinde, para fazer essa homenagem aí para todos os nossos ouvintes. E olha, para você então, Camila, eu vou fazer agora uma homenagem também, rodar uma dobradinha, viu? Vou trazer o B.G. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head, e depois o Altemar Dutra, meu velho. Roda as duas aí, menino. Roda, roda. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Meu velho, e anda só e carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha subestrada. Eu vivo os dias de hoje em ti um passado lembrar. Só a dor e o sofrimento tem sua história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Velho, meu querido velho, eu sou Uma pena que os nossos jovens hoje não tenham, não sintam mais o interesse pela leitura, porque antigamente a gente sabia que era através da leitura que as pessoas ampliavam seus horizontes, que adquiriam novos conhecimentos. Hoje, os nossos jovens ficam frente à televisão ou frente aí a um celular, fazendo joguinhos e perdendo seu tempo com coisas que, na verdade, não acrescentam nada à sua personalidade, ao seu intelecto. Aí, ao invés de pegar um bom livro e ler, ficam aí com esses jogos eletrônicos, com essas brincadeiras, mandando mensagens, WhatsApp e outras coisinhas mais, e com isso aí, cada vez se embrutecem mais e cada vez deixam de ampliar um pouco mais os seus conhecimentos. É, infelizmente, uma triste realidade. Seria tão bom se nossos jovens voltassem a adquirir o hábito da leitura, vocês não acham? Ler um Machado de Assis, ler um José de Alencar, um Mark Twain, ler aí um Ernest Hemingway, um Ernest Sábato, né? Um José Saramago. São leituras que acrescentam muita coisa, que nos trazem um conhecimento amplo e profundo. É através dos livros que a gente se torna uma pessoa mais culta e mais sábia. Mas hoje não, hoje é só na frente da televisão ou na frente de um celular, com joguinhos e com bate-papo que, na verdade, não acrescentam nada. Lamentável, lamentável mesmo que as coisas sejam assim nos dias de hoje. Meu amigo Clodoaldo Dantas, aí de Fortaleza. Aí, vou rodar a música da Márcia Ferreira. Vejo em teu olhar. Então vai para toda a família Dantas, viu? Aonde quer que esteja. E principalmente para você, meu amigo Clodoaldo. Roda lá, Márcia Ferreira. Vejo em teu olhar. Vejo em teu olhar. Talvez um adeus. Talvez. Mas meu coração se nega a entender. Só pede você, só pede você. Vejo em teu olhar nenhuma emoção. Será que o teu coração já tem no lugar uma nova paixão? Teu coração deve saber que em meu lugar existe alguém pra te amar. Em meu lugar, se esse amor te faz feliz, bem mais feliz, talvez eu possa aceitar. Posso tentar. Vejo em teu olhar talvez um adeus, um talvez. Mas meu coração se nega a entender. Só pede você. Programa Maurício Fares. Porque no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe com o padre Reginaldo Manzotti o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, e também aos sábados e domingos, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Olá, ouvintes. Eu sou o Carlos Bonaparte e às sextas-feiras, às 9h15, vou falar-lhe de algo do qual não gosto ou do qual especialmente me agrada. De qualquer forma, é algo que faz parte de nós e do mundo. Conto consigo, com a sua presença e também com a sua opinião. Nós e o Mundo, comigo, Carlos Bonaparte, às 9h15 da noite, a cada sexta-feira, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6h30 da tarde, no Canal 1. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. É às segundas, às 21h, que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 9h, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, daqui um pouquinho eu vou trazer a nossa carta destaque de hoje, viu? Hoje a carta é danada, rapaz. É a carta da mãe desesperada de Rolim de Moura em Rondônia. É já já que você vai conhecer essa história aqui. Quantas e quantas famílias que não passam pelo mesmo problema, hein? Que estão aí sofrendo em função de fatos dessa natureza. Já já você vai conhecer, já já você vai tomar conhecimento e saber o porquê de eu estar dizendo isso aí. É que essa carta realmente vou te contar. É daquelas, viu? É daquelas. Olha agora quem canta aí. Antônio Marcos, o homem de Nazaré. É mensagem danada de bonita também. Roda lá, menino. Em 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que esse mundo viu, todo povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz sob o símbolo de sua cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Frasezinha bonitinha, interessante também aqui. Maria Gorete de Freitas, um beijo, menina. Muito obrigado, querida. Olha, que o amor seja um motivo e não uma desculpa. Que seja um encontro e nunca uma fuga. Que seja a cura e jamais o que faz doer. É, o amor tem que ter essa propriedade mesmo, né? Ele tem que trazer felicidade, paz pro coração da gente. O amor nunca pode trazer dor, nunca pode trazer sofrimento. Que amor que traz dor e sofrimento não é amor, não é? O amor, ele tem que ser pleno de felicidade, ele tem que ser pleno de paz, ele tem que ser pleno de integração entre duas pessoas ou mais, porque o amor não quer dizer só aquele amor carnal que existe entre um homem e uma mulher, ou que seja entre dois iguais mesmo, né? Esse negócio de ficar aí falando de a gente ficar com hipocrisia, querendo tampar o sol com a peneira, que existe amor entre iguais, sim, por que que não? Existe amor entre homem com homem, existe amor entre mulher com mulher, como existe amor entre mulher e homem, e assim por diante, como também existe o amor grupal. O amor grupal, que eu digo assim, não é sexo grupal, entenda bem, eu estou falando de amor. Você tem amor por um grupo de pessoas, você tem amor por um grupo de gente, você tem amor pela família. Então, são vários tipos de amor, né? A gente é que tem que sentir o amor. O amor tem que fazer a gente alegre, feliz, não fazer a gente ficar triste. Demir Rousseau vai cantar agora, Manuela, roda lá, menino. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Olha, mais uma vez aqui eu vou repetir o recado da minha querida amiga Alperina Roque da Silva. É uma senhora de 103 anos. Ela tem 38 anos que não tem notícias do seu filho, o Antônio Mariano Parfune ou Partune. E a dona Alperina Roque da Silva gostaria muito de reencontrar o filho. Afinal de contas, 103 anos, já pensou? Ele pode estar ou já esteve nessas cidades e alguém pode saber a notícia dele. É Ipameri e Itapaci, que são cidades de Goiás. ou então em Miracema do Norte, no Tocantins, ou em qualquer lugar que alguém tenha notícia aí do Antônio Mariano Partuni ou Parfune, pedir para entrar em contato através do telefone 62, o DDD, 9318-8522, 9318-8522, ou então 64-9323-6580, 9323-6580. Tá aí, dona Operina, vamos torcer e rezar e pedir a Deus para que a senhora consiga notícias do seu filho, né? O Antônio Mariano Partuni ou Parfune. Agora o Fábio Júnior canta Enrosca. Eita, roda lá aí, rosca aí, menino. Não é que nós vamos ter que prontar um regaço desse trem mesmo? É, porque agora é a hora. Chega pra perto aí, aumenta o volume do rádio, aumenta o volume do computador, porque agora, eita, vamos trazer a nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. Gente, a carta destaque é da mãe desesperada de Rolim de Moura em Rondônia. Ela diz assim: olá, meu grande ídolo Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu ouvi esses dias atrás você falando da história da música do pai beberrão e eu fiquei muito interessada, porque comigo também aconteceu a mesma coisa. Ah, é a música Pedido de um Filho, é. Olha, Maurício, meu marido sempre foi viciado na bebida. No começo até que eu não ligava muito não, porque ele bebia e logo ia caçar um canto para dormir e não aborrecia ninguém. Só que depois ele deu para ficar violento, Maurício. bebia e quebrava tudo dentro de casa. Dizia que iria me bater e bater nos meninos também. Só que, graças a Deus, isso ficou só de conversa e ele nunca bateu na gente. Meus filhos eram ainda muito pequenos e ficavam com medo do pai embriagado, e eles vinham correndo para o meu lado para que eu os protegesse. Eu dizia a ele que nunca aceitaria que ele encostasse um dedo em qualquer um dos meninos, porque senão eu daria parte dele na polícia. Aí, quando passava o efeito da bebida, Maurício, ele ficava desesperado ao saber das coisas que fez e ao ver tudo quebrado em casa. Aí ele dizia que depois dessa nunca mais iria colocar uma gota de bebida na boca. É, mas ficava só na conversa mesmo, Maurício, porque logo ele bebia de novo. E outra vez vinha com a mesma valentia comigo e com as crianças. Olha, de tanto ver se repetir a história, eu esperei um dia em que ele estava bom, sem o efeito da bebida, e falei que eu iria me separar dele, que eu iria embora com meus filhos para a casa dos meus pais lá em Colíder, no Mato Grosso. Maurício, ele disse que eu podia ir, mas os meninos ficariam com ele. Ah, eu disse que de jeito algum eu deixaria meus filhos com ele, porque ele não tinha responsabilidade nenhuma e, como um homem que só queria saber da bebida, poderia cuidar das crianças. Maurício, foi uma luta danada até que ele concordou em que eu fosse morar na casa dos meus pais, levando as crianças também, porque ele disse que iria buscar ajuda para ver se conseguia parar de beber. Ele me disse que só voltaria a me procurar quando tivesse conseguido se libertar do vício da bebida. É o que mais eu quero e rezo, pedindo a Deus para que faça com que ele encontre forças de se afastar desse vício e voltar para casa, para ficar perto de mim e dos filhos dele. Era o que eu tinha para te contar, Maurício. Agradece, sua ouvinte, a mãe desesperada, de Rolim de Moura, em Rondônia. Olha, minha amiga, onde a bebida entra, junto com ela entra o desespero, a derrota, a desgraça. A pessoa que se deixa levar pelo vício da mardita, né, acaba enveredando por um caminho que só causa tristeza e sofrimento para a família e para ele também. Agora, menos mal que o seu marido resolveu, depois de tudo que você fez, teve que sair de casa, levar as crianças, foi morar aí no Mato Grosso de volta com seus pais, né? Você teve que sair, mas agora pelo menos ele resolveu procurar ajuda, porque a pessoa só larga também de algum vício se ela tiver querendo largar. Se ela sentir que tem que parar com o vício, aí ela consegue largar. Porque se, agora, eu acredito que assim, obrigada a pessoa não larga, não. Ela tem que estar consciente, com vontade de largar. E ele vai conseguir largar sim. Porque agora ele está procurando, ele está querendo largar do vício, ele vai largar, viu? É o que eu falo, forçado ninguém larga de nada. Mas quando é voluntário, é bem mais fácil de se curar. Vamos torcer e rezar para que isso aconteça, né, menina? E aí, quando você menos espera aí um belo dia, de repente ele aparece aí dizendo: olha, estou curado, voltei para você, voltei para os meus filhos. Que felicidade que vai ser, não é? É, talvez seja até uma forma, porque como eu tive a felicidade, a alegria com a música, né, O Pedido de um Filho, fazer com que uma família reencontrasse novamente o caminho da paz e da felicidade, quem sabe de repente com você também não é isso que vai acabar acontecendo, não é? Então, menina, vamos rezar e vamos pedir a Deus para que você consiga mais essa vitória e que teu marido pare de beber e que você possa então ser feliz junto com seus filhos e junto com seu marido, viu? E tá aí, já que você disse que ouviu a história e ouviu a música, eu vou rodar a mesma música para você, tá? Maurício Fares canta Pedido de um Filho. Roda lá, menino! Papai, quero pedir a você que pare de beber pra nossa vida mudar. Mamãe, coitada está cansada de tanto ser maltratada, que até pensa em te deixar. Papai, se eu tiver que escolher entre mamãe e você, eu escolho a velhinha. Papai, não deixe isto acontecer, eu preciso de você e também da mamãezinha. O senhor bebe todo dia sem parar, esquece de ir trabalhar e tem família pra criar. E quando volta pra casa é um tormento, mamãe tá se matando pra poder nos sustentar. Embriagado dá uma de machão, briga com mamãe e ainda diz que tem razão. E nós ficamos todos assustados num cantinho encostados, com medo do cinturão. Papai, por favor, papai, ouça o meu pedido, papai. Com essa bebida, porque o seu jeito de vida não pode continuar. Se o senhor não parar de beber, eu sei que mamãe ainda vai te abandonar. A nossa vida não é vida, é um inferno. Nós todos sofremos tanto e nada de melhorar. E a culpada é a maldita da bebida, que causa tanta desgraça no lugar em que ela entrar. Bom, minha gente, agora por hoje é só. Fica aqui um beijo no coração de cada um de vocês, menina. Pra você, querida. Pra você, meu amigo, ó. Aquele abraço. E a gente volta com o nosso programa, com o próximo encontro aí. E eu quero ver você com aquela mesma alegria, com o mesmo sorriso estampado no rosto, tá bom? Então, tchau. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.